pinte no trem da malandragem. Meu rap é um trilho. A vida é um trilho que seguimos em frente, percorrendo caminhos em busca do destino, carregando em nossos vagões valores materiais e sentimentais. Somos locomotiva, seres ocos e emotivos, e nessa viagem reflito pensamentos vadios. Relembro o passado, penso no futuro e vivo o presente. Dizem que a pior prisão é a da mente, é quente, e assim muita gente se sente. Revoltados, atrasados, incompetentes, se sente o incapacitado. Um coitado, no chão jogado, pisoteado, feito lixo, nem um ser humano merece isso. Viver uma prisão psicológica que te deixa fora de órbita. Sua autoestima fica abaixo de zero. Você se sente apenas um resto. Se olha no espelho e enxerga um nada. Cabelo e barba grande, roupa velha, perde a calma. Nesse mundo materialista, de vez em quando você tem uma recaída. Cai em depressão, desanima da vida. Põe a mão no bolso, ele tá cheio de vento. E você tenta enganar a si mesmo, dizendo: ah, é coisa de momento. Daí se passa um, dois, três dias e continua a mesma porcaria. Só não pode deixar subir pra cabeça, esquece, o sangue esquenta. Você age, não pensa, arranja um ferro, invade a pobreza sem pensar nas consequências. Como muitos manos que conheci, infelizmente não estão aqui. Alguns guardados, outros encaixotados. Aquele salve aos trancados, que estejam em paz. Os finados, na paz, que sempre sonhei, orei, rezei. Pensei que existisse aquela que não sentimos aqui na terra. Que estejam com ela. Aos manos que merecem, acendo uma vela. Às vezes me encontro calado e triste. Penso, será que Deus existe? Deve existir, enfim, pois apesar de tudo sou feliz. Às vezes infeliz, afinal me diz quem é plenamente feliz. Em minha mente lembro nostalgias, sofrimento, esperança, dores, alegrias. Lágrimas, sorrisos e a fé que me guia, me sustenta, me dá força pra seguir a trilha. Louco emotiva. Será que a vida é justa? Será que Deus é justo? Alguns sem nada, muitos com pouco.